Olha só que gostosa, do jeito que malandro gosta. E ela é toda fogosa. Bata palma. Olha só que gostosa, do jeito que malandro gosta. E ela é toda fogosa. Bata palma. Olha só que gostosa, dominou a pista sem prosa. Você me mata assim, e rebolando pra mim. E ela é toda fogosa, no salão um tanto perigosa. Lili, então faz assim, rebolando pra mim. E ela desfila assim, tudo para quando ela passa. Ainda mais vestida assim, vem rebola e disfarça. Vem cá dançar pra mim, que eu vou te fazer uma proposta. Vou te levar daqui e dar o que você gosta. Olha só que gostosa, do jeito que malandro gosta. E ela é toda fogosa. Bata palma. Olha só que gostosa, do jeito que malandro gosta. E ela é toda fogosa. Bata palma. Tipo aeroporto, aqui só tem avião, mas ela consegue chamar toda a atenção. Vou mandar chaveco, já tá garantido não. De qualquer maneira não vai ter decepção. Olha aqui, rebolado mais que sensual. Até parece que convida para o pecado carnal. Eu sei que muita gente já quer disputar. Ela é do jeito que malandro G-O-S-T-A. Olha só que gostosa, do jeito que malandro gosta. E ela é toda fogosa. Bata palma. Olha só que gostosa, do jeito que malandro gosta. E ela é toda fogosa. Bata palma. Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. Perigosa e atraente, ela é vilã. Lingerie vermelha e ela caprichou no batom. Com as amigas no rolê, vai causando esse som. Wow. Sensual no jeito de andar, maliciosa com o seu olhar. Ela é fatal vestida pra matar. Ela é tão sexy. Para o baile com seus movimentos. Eu dou um close, nossa, que talento. Não dá pra disfarçar, não tem como evitar. Não tem como evitar. E ela gosta de uma sacanagem. Tem a bunda da Nicki Minaj. Chama as amigas pra fazer homenagem. Uma sacanagem, eu disse sacanagem. Abusada, ela quer mexer. Sedutora, quer me envolver. A noite dela e ela vai causar. Bad girl, bad bitch, ela adora o fetiche. Olha só que gostosa, do jeito que malandro gosta. E ela é toda fogosa. Bata palma. Olha só que gostosa, do jeito que malandro gosta. E ela é toda fogosa. Bata palma. Olha só que gostosa, do jeito que malandro gosta. E ela é toda fogosa. Bata palma. Gostosa. Bata palma. Gostosa. Bata palma.